Daqui eu posso ver a ilha. Quando anoitece a lua vou tocar, abro a janela e sinto a brisa. Vejo as estrelas tocarem o mar. Então me deixa aqui pra que eu possa apreciar comigo mesmo esse momento. Então me deixa aqui pra que eu possa escutar somente os meus pensamentos. Daqui de cima eu vejo tudo, aprecio e te faço o convite de vir pro meu mundo. Enquanto fecho os meus olhos, escuto o mar, sinto a brisa que bate, aqui eu vou ficar. A paz que transmite enquanto o sol raiar, a serenidade com a lua ao brilhar. Relaxado, sentado no gramado, olhando a cidade toda e nem um pouco preocupado. Observo as estrelas que guiam marujos, eu prezo a simplicidade na suavidade do vento que vai balançando as folhas da minha cidade. O céu toca o mar, no horizonte infinito, a beleza rara que poucos têm visto. Eu vejo a ilha, eu sinto a brisa, purificando toda a minha alma só de estar aqui apreciando esse lugar. Então me deixa aqui com meus pensamentos, sentindo o momento. Mas se quiser me acompanhar, não perca tempo. Eu vejo a ilha, quando anoitece a lua vou tocar, abro a janela e sinto a brisa. Vejo as estrelas tocarem o mar. Eu vejo as luzes da cidade se apagarem, e o astro rei brilha pra mim. Eu vi mares e suas passagens, em uma imensidão sem fim, onde um ponto de paz te transporta. Viagem que não quer a volta, o som da natureza com a certeza que é real. Aproveito e aprecio, me livro de todo mal. O vento que sopra no corpo, arrepio na pele que deixo correr. E no amanhecer tão belo de um mundo completo, convido você. Meditando a mente, elevando a alma, pensamento purifica, refletindo a calma. Deixa o sol nascer no brilho mais puro que se pode ter. Deixa de amostrar as coisas mais belas que se pode ver. Quando o sol se pôr, o céu estrelado completa a vista. E mais uma vez admito o quanto é linda essa ilha. Eu vejo a ilha, quando anoitece a lua vou tocar, abro a janela e sinto a brisa. Vejo as estrelas tocarem o mar. É isso, viado.